Se eu parar de beber, se eu deixar de sofrer, se eu largar a cachaça, não tem graça, e não tem graça. Se eu parar de beber, se eu deixar de sofrer, se eu largar a cachaça, não tem graça. Só me maltrata. É o sucesso do G10 cantor. Não tem graça. Vem com G10. Vem com G10. Ela levou minha confiança, me deixou só a lembrança, o gosto de quero mais. Viajou pra uma cidadezinha, agora na minha cozinha nem farinha eu tenho mais. Já parei de beber cerveja, meus amigos já não me procuram mais. Desgramada, por causa dela eu me acabo na cachaça. Se eu parar de beber, se eu deixar de sofrer, se eu largar a cachaça, não tem graça, e não tem. Maltrata.